Desça para 2010, autoriza o sinal do procedimento TVS upgrade. Aqui está o zero, resposta privada. astronauts with ignition to Salvador Pepin, 101 Oito de Sonos. Oi, Salvador, boa noite, azul 274, canal 27. Azul 274, transfer estado, monitorizado pistola 0, Nelson, 4 canal 077. Livre ponto 90, azul 274. Para descer, ajuste 101. 1170, tráfego 10 horas, 1 9 milhas, 1 oeste, mantendo o nível de voo 170, alfa 172. Tráfico 3 horas, 1 8 milhas, 1 9 oeste, Boeing 737-800, voltando para o nível de voo 1 8 2. Voo 782, operação para retorno na descida, convertida na proa 060, comunicado pela radial 2800 Salvador. para 2309. Goma 170, vou direto de 1, volta para 2, 1.100, ajuste no 012, autorizado sinal do posto de interior, essa é a sua posição a zero, repassa do lugar. Zona 246, via Serra da Ponte, desça para o nível de voo 070, ajuste no 012. Azul 4235, desça para o nível de voo 060. Geral 99.5, 179, sendo identificação, para nível de voo 090, autorizado em chegada a 10, informou que é o tráfego número 6 na aproximação para Salvador. Para o meio, avisa o número da aproximação para Salvador, ou irá mandar o terminal. Salvador, uma boa noite. Gol 1170. Dois mil e dez, Rússia, de assediar, alinhar e manter. Mas já corrija a instrução, mantém a posição, mantém a posição. É, mantém a posição, vai ficar curto, tem um braço que está na pista ainda, ficou curto, mantém a posição. Já tá no meu limite aqui. O Nuno 70, no solo saco. O libera direito, já no solo solador. 1, 2. 1, 2, fala. Obrigado. sistema Jerônimo 2, opção de velocidade 1909. Patrulha de Salvador, seu 3895. 0042. Para o nível 320 do Polícia Brasileira. Sim, direto Leda, subindo para Bom, no 82, cancelado o sistema de estrela, desce para 2.000 pés, existe no 092, autorizado o sinal de segurança do eletrocente, isso no 072, ataque de estabilidade. 9979, solo ao 00, seguinte, Juliá, Alfa, Juliette até o Pat 3, negativo aqui, Alfa, Juliette, Pat 3, previsto são 5 pontos. Construção 4, boa noite, 2. Boa noite. Após o mesmo caso, a gente leva para o mesmo abaixo. 9 a 3, 8, 0, após o mesmo, pode dar minha 3, 6, 6.